vejam bem com atenção a expressão do pobre ator que só faz papel de pato, que só faz figura triste nas mãos do encenador. E ao chorar, ai, ao sofrer, ao morrer de amor num drama, numa fria e densa trama, traz uma expressão vazia, a expressão de quem nem sabe a dor que deveras tem. Oh. Ouçam bem com atenção a canção desse cantor que só faz papel de pato, que só faz figura triste nas mãos do compositor. E ao vibrar, e ao gritar, e ao exaltar a flor que só cresce por amor, traz uma expressão vazia, a expressão de quem nem sabe a dor que deveras tem. Pensem bem com atenção nessa pobre criatura que só faz papel de pato, que só faz triste figura nas mãos do seu criador. E ao viver, e ao sonhar com a terra prometida que está para chegar um dia, traz uma expressão vazia, a expressão de quem nem sabe a dor que deveras tem.